4 vezes no crediário ou no cartão em até 10 vezes sem juros. Gisela Infantil e Tim, Rua 3, número 511, Centro. Gisela. 22 horas e 5 minutos. Identificação. ZYK 718, RC Vale AM 720 kHz. Estúdios instalados à Rua João Novaes, 310, Centro, transmitindo de Cruzeiro, Estado de São Paulo. We'll be right back. 22 horas e 11 minutos. Horas e 16 minutos. A sorrir

22 horas e 37 minutos. Horas e 40 minutos. A mais ouvida da cidade. Quantas léguas me encontro de ti? Quanta dor eu sinto agora. Choram. sei quando mais voltarei. Se não posso ficar mais aqui, pra bem longe, pra bem longe amanhã partirei. 22 horas e 43 minutos. Horas e 46 minutos. RC Vale Gostosa. Da rua.

era Nair, sua amada, mas ele não conheceu, enquanto a orquestra num canto triste e valsa assim gemeu. Naquela valsa chorosa rodaram pelo salão e numa pausa da orquestra ela viu sangue em suas mãos. Apavorada pensando ser um bandido, um ladrão, chamou depressa a polícia que lhe deu voz de prisão. Seu nome chorando reconhecer que era aquele o seu amado por quem tanto ela sofreu. Procurou pro mundo todo que triste destino céu. Tava com ele nos braços para sempre perder. Quando a polícia saiu levando preso o rapaz, aqueles gritos doendo foi ficando para trás. De longe ainda se ouvia Denair seus tristes ar, que aquela última valsa separou pra nunca mais. 22 horas e 55 minutos. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Agais. Diz que um pai trata 10 filhos não trata um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: vão se manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, coveinho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje é que dá minha casa, o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabei pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormir.